Frente decolagem 40, controle 198, tem um bom voo. 198, muito obrigado, ótimo domingo. 8 no 7. Aumenta, todos aí. Controle Salvador, gol no 8, no 7, bom dia. Gol no 8, no 7, bom dia, contato radar na decolagem. Fala no nível 360 na saída Arbor. 360 na saída Arbor, gol no 8, no 7. Bom dia, é uma solicitação de pushback rebote da posição 5 do 4-3 para a posição 4 do 4-1. Autorizado, minha escuta permanente. Afirmativo. voo 1897, chamado agora centro Recife, 1260-0. 260, ótimo domingo, 1897. Igualmente, ótimo voo para todos. Salvador, Guilherme, tá? Alguma consideração? Bom dia.